rei de volta dos pecados ao vivo. Conheço o homem que é pra lá do bom, ele trouxe o dom desde que nasceu. Faz caridade dando amor em todo canto, só não é um santo porque não morreu. Ele é capaz de tirar a camisa e dar quem precisa, pra ele é comum. Ele é capaz de tirar toda a roupa e dar pra qualquer um. Ele é capaz de tirar toda a roupa e dar pra qualquer um. Ele não pode ver ninguém doente, sai correndo na frente pra remediar. Vai abrigando a quem não tem abrigo, a todo mendigo ele quer ajudar. É bem difícil se encontrar pessoa, quando é tão boa ser tão boa assim. Ele outro dia no meio da praça, quis tirar a calça e querer dar pra mim. Ele outro dia no meio da praça, quis tirar a calça e querer dar pra mim. Acaba, pô, esse é bom demais. Parece Valdir dos teclados, porque é bom. Conheço um homem que é pra lá de bom, ele trouxe o dom desde que nasceu. Faz caridade dando amor em todo canto, só não é um santo porque não morreu. Ele é capaz de tirar a camisa e dar quem precisa, pra ele é comum. Ele é capaz de tirar toda a roupa e dar pra qualquer um. Ele é capaz de tirar toda a roupa e dar pra qualquer um. Ele não pode ver ninguém doente, sai correndo na frente pra remediar. Vai abrigando a quem não tem abrigo, a todo mendigo ele quer ajudar. É bem difícil se encontrar pessoa, quando é tão boa ser tão boa assim. Ele outro dia no meio da praça, quis tirar a calça e querer dar pra mim. Ele outro dia no meio da praça, quis tirar a calça e querer dar pra mim. Gente boa, você nunca vi, não. Haroldo Reis e Bob dos Recados ao